pois ele é quem tava ciente de quem tava com tal agogô. Cinco boca, cinco boca, que o tio do Rudá trocou numa péssima troca por um surdo e um tarol que se empata no metanol. Na bica de pedra, na bica de pedra, fui da Terezinha com pé a pé. Na volta é muito chão, sem o da condução. No ponto lá da Guaicurus, catei carona no Guarani. Pulei da Pirua na Parapua, Macedônia desci. A gogô de cinco boca, nem a velha guarda viu. Eu bati num vida louca, mas nenhuma boca abriu. Tava sol, tava frio, tava sol, tava frio. Lá do inferninho, por todo o quilombo, pela fazendinha, pelo tiro ao pombo, onde eu sempre tenho alguns malandros da rapada antiga. Será que alguém liga? Será que alguém liga? Descabelado, sentido, penteado, sem pala, que ali do lado vem a 45, a 45. Despenquei pro largo da bancada, seguindo as famosas pegadas do bando de Dona Nenê. Escalei os meninos, ninguém sabe do sino. Na rua da usina, no Iraque, Siqueira, no Congo, na rua do farol. Sem novidade, meu chapa, na barra do Catimbó. Fui pra Terezinha de novo a pé, pela servidão, senho da condução. No ponto da rua do outono, voltei de carona no Guarani. Pulei da Pira uns três pontos pra lá e pro Vega subir. A gogô de cinco boca, nem a velha guarda viu. Se quem tem a voz invoca, não se ouve nenhum pio, nenhum ai. Ai de quem? Nenhum chio, é mil grau. Na Brasilândia. faz um corre aí de resgatar um instrumento. Tá ligado aí, o Criança Esperança? O seu agogô tá lá. Pergunta do meu primo Lucas. Ele mora na rua debaixo do escadão, que é a rua do inferninho. Quando termina a avenida, você vai estar na outra avenida. Ou então você pergunta pra rapaziada onde fica o bar do Zé. O agogô tá lá. Lá pra resgatar o agogô. É relíquia o instrumento, é um agogô de cinco bocas. É do tempo do Faísca de um. É um agogô de cinco bocas. Do meu tio Oswaldinho da Pompa. Agogô de cinco bocas. Meu agogô tá lá. Vai encontrar a rapaziada ali, se pergunta do meu primo e grandão. O agogô tá lá. É, mas tem o tio Riba. O tio Riba foi goleiro do Metanol. Agora ainda na Brasilândia, entendeu? Quebra pra mim, mano. Bota esse lado pra mim, meu agogô tá lá. Meu agogô tá lá. Meu agogô tá lá. Qualquer novidade, me manda um salve. Meu agogô tá lá.